Summit Ground. Good morning, American 980, gate 11, flight level 390, received a clearance. We have ATIS Oscar. American 980, flight level 390 to Recife via approach 58. I've taken off from Neon 0, left turn, book at the bathroom, and Alpha Romeo uniform transition. Departure control 109.8, Cox 5164. Controle de 98, bom voo. 98, boa. Is cleared, receive a flight level 390. Runway 10 for departure. After departure, left turn, Puka departure with Alpha Romeo uniform transition. 119.8, Cox 5164. American 980, report to push and start. Call push and start of American 980. Alô, Salvador, gol 19982, o táxi seria via Alfa, Kilo, Pátio e posição 04. Afirmo, portão 04, só tem 1982. Ok, obrigado, Alfa, Kilo, Pátio e o 04, gol 19982. Total 9911. Na escuta. Tô confirmando, Recife nos passou que sua decolagem deve acontecer no mínimo aos 1240, a partir de 1240, tá pronto, copo? Tá pronto, copo, ciente, 1240. Total 9911, Fortaleza 310, tá autorizado. Decola pista 10, curva esquerda, sai da mão, transição frode. Após frode, voa direto. Papá Alfa Fox, após direto ao Alfa Bravo Uniforme, Charlie Uniforme, Abu. Após direto, controle 119.8, aciona 5157. Autorizado Fortaleza no nível 310, decola da 110 com curva esquerda, Momo Frotia saída, pós Frotia Paulo Afonso, Papá Alfa Fox, pós Abu, pós DCT. 119.8 é o controle. 5157 transponde total 991. Está correto, é porta para push. 991. Porta através do parque Pitor, como é que é com o Vitor? Com o Vitor é portará para sair do profundo. Auxílio Papazito, 39 milhas, confirmando o terminal 40 ou 60 milhas. Terminal 40 milhas, mas mantém na escuta do controle. Ainda na escuta do controle, auxílio Papazito. O Papa Vitor mantém o 085 e se chame Recife, 126.85. 126.85, muito grato, bom dia, Vitor. Salvador, trip 5490, Centro de Papá, bom dia. 5490, bom dia, Petrolina, decola Petrolina, nível 200, decola pistola 0, curva esquerda, sai da Momo, alvo, após direto, controle 119, suma 8, acena 5170. Petrolina 200, decola da 10, curva esquerda, Momo Alba, 19-8 é o controle, transponde a 5170, trip 5490. Está correto, reporta para o Gatinar 5490. Reportará. Salvador, bom dia, Gol 1260, informação Oscar. Gol 1260, bom dia, senhor identificação. Autorizada a chegada Marília, só para 3 mil pés, uma justiça Salvador 1014. 3 mil pés, 1014, chegada Marília, Gol 1260. Sólogo 1397, autorização, recente da Oscar, autorização Congonhas. Vitor, chame torre no 8612. Grata. China 6311, Recife, 1133, decimal 25. 3325, 6319. Sólogo 119, decimal 8, acena 5167. Do 380, Rapaz Lulu 16 da El Leda Trive 5167. Kiko Victor, está presente, já está autorizado para seguir para a final da pista 17. O vento é 080 graus, 16 nós. Kiko Victor está presente, está próximo à base da direita da 17. Uber Alfa, solicitou regresso, confirme. Segue rotatório, reporte do Zocco Campo de November Alfa. Começou a iniciar o cruzamento do Dom Santos. Uma centena com 15, reporte do solo controlado. A Covid é portada no solo. 3486, confirmando Curitiba. Para Comanda Tuba, Jean, com a informação papá. Ok, Comanda Tuba 220, o nível está autorizado. Decola pista no zero com curva direita, César da Euleda, após direto. Controle 119.8, aciona 5156. 3486, autorizado, comanda Tuba, nível 220, decola da pista no zero, curva direita da Euleda, após direto. Controle 198, aciona 5156. Tá correto, a porta puxa, 3486. Reportaremos. Bono 260, desce para 2.000 pés, Oliveira S, reporte estabilizado. 2.000 pés, reporte estabilizado, Bono 260. Estava livrando, Mike Acuveta. Olá, 17, frequência livre no corte, Mike Acuveta. Para pushback e acionamento no portão 3 do Gol, 1397. Portão 397, autorizado, pushback, sinal, reportagem. Portão ataque. Alfa Vitor de LED controle. Vai se afastar por quantas milhas? É possível copiar a sua transmissão Alfa Vitor de LED? Alfa Vitor de LED, não foi possível copiar a sua transmissão. Salvador, é o 3602, solicita o nível 300 para Porto Seguro, senhor. 3602, Porto Seguro, autorizado, decola a pista no zero com curva direita, será da Euleda, após direto, controle 119, acima 8, acena 5172. Autorizado, Porto Seguro, confirma o nível, por favor. Paulo 13602. Sim. O senhor poderia, por gentileza, confirmar o nível autorizado, 300? Afirmo. Afirmativo. Então, autorizado Porto Seguro, nível 300. Decola da pista 10, primeira curva à direita, na saída da Léo, da El, com transição Leda. E após Leda, direto Porto Seguro. O controle 119, decimal 8, aciona 5172, TAN 3602. Está correto, é porta push, TAN 3602. Correto, é porta push, TAN 3602. Para o táxi, o Gol 1397, 72 a bordo, 418 autonomia, alterna Galeão. Primeiro alvo, procede a rotatória, chame torre, 9862. Salvador, o Gol 1397, ponte espera, dá 1-0, pronto. O Gol 1397, ponte. Torre, que modulou pra torre? 1397, ponte espera, pronto. Ali é cola 1397, vento 1 a centena 179. Ali é cola Interceptou, tem um campo à vista, Gol 260. 260, complete aproximação, chame torre no 862. 1862, eu. Paulo Salvador, TAN 3486, na remota 13, puxa back autonomia. Autorizado, inspecionado, boa tarde, TAN 3486. Acordaram pro táxi, no 3486. Zero, final da 1-0, baixar checado. 1-2-6-0, bom dia, livre pouso, pista 10, vento 1 centena aqui de nós. Livre pouso, pista 1-0, bom 2-6-0. De November Alpha, torre no 9862. Controle, o Gol. Controle, Salvador, o Gol 1397 decolou, perdido da El. 397, contato radar, Gol 380, saída da El. 380 na da El, Gol 1397. Salvador, o Papa Romeo Índio November Alpha sobre a rotatória para pouso. Repetir final do 17, aguarde autorização de pouso Índio November Alpha. Altímetro no 04. Gente, aguardo instruções, Índio November Alpha. O sol rodou, papapá, mais que belo, papá. Papá, Mike Bravo, papá, solo confirma a intenção de voo, confirma o destino, a distância é 10 milhas, saludou. Negativo, com plano de voo para a subestação Santo Antônio de Jesus, saindo pela radial 360, mantendo 500 pés AGL até 10 milhas, posteriormente a inspeção de linha, tempo estimado de voo de 50 minutos com plano de voo, ok? O passo 3 da aviação geral. Após 10 milhas, faz o quê? Após 10 milhas na radial 360, mantendo 500 pés AGL, intercepta a linha de transmissão para posteriormente a inspeção, ok? Livrar para a base autorizada, 500 pés, vai colar com o Prona Norte, confirmando o pato que encontra é o pato 3. Afirmativo, depois do sideral cargo aqui. Logo após, eu estou no pátio 3. Ok, estou ciente. Então, da cola com proa norte. Controle 1 no 9.8. Aciona 02, com 0133. Mais pra lá, pra baixo. E com proa norte do pátio 3, o controle 1198 e o transponder 0133. É, já pronto para dar acionamento? Direcionar, reporta para decolagem, torre 1 no 8.612, mais prova a parte. Afirmativo, para a torre decolagem 1 no 8.612, grato, ou mais prova a parte. Salvador, Google 1983, ciente da papá para autorização, Guarulhos. Aguarda Copa, Google 1983. Mandando 1983. Solo Salvador, Google 1260. Solo Salvador, o gol 1260, livrou na sua escuta? 1260, livre táxi, a pátio 3, pátio 1, portão 01. Pátio 3, portão 01, o gol 1260. Total 9911 no pushback, acionamento. Pátio 3, 1260. 9908, frequência livre, estacionar. Para o pushback, acionamento. E após o Boeing, táxi a retaguarda autorizado. Pushback, acionamento. Após o Boeing, autorizado, puxa acionamento. Total 9911. Para o táxi 3602, temos 123 a bordo, alternando com fins com 4 horas e 10 minutos. Total 3486. Negativo, senhora 3602. Temos 123 a bordo, alternando com fins com 4 horas e 10. Tá 3602, livre táxi. E a Juliette Alfa, Monte Pardão, 0 Torre, 1 no 8, só 612, que nem a 1014. E a Juliette Alfa, não pode estar 112.612, 3602 até. O Gol no 6, corrigindo, Gol no 260, na saída do Pato 3, federal passagem a Airbus, do que será para o Ponte Pera, para a Juliette. Dar o Airbus, o Gol no 260. Ground, good morning, American 980811. It is Papa, pushback startup. Salvador, bom dia, 7386, transfere, tem informação, Papa. 3896, bom dia, acione identificação, autorizada a chegada à Mari. Peça para 3010, o ajuste em Salvador, 1-0-1-4. Chegada à Mari, desce para 3010, o ajuste no 0-1-4, 3018-9. Clear, push back and start up, report, red taxi. Clear, push back, start up, we'll call you back for taxi, American 980. A gente tem como iniciar o 5490 junto com a América e dar uma agilizada para sair na frente, certo? Solo, gol no 260. Gente, o 5490 está autorizado para inspeccionar após o Airbus de Brasil-Taguara. Report táxi. Ok, após a entrada do Airbus no pátio, está autorizado então isso, 5490? Depois vai iniciar o táxi retaguarda, ok? Vai iniciar para o ponto de espera. O gol no 260, ingresso portão 01. Portão 01, gol no 260. No 59. Autorizado, anel decolar 10. Autorizado, anel decolar 103602. Para. 193, pronto, cópia. Afirmativo, 1983, pronto para cópia. 193, 360 Guarulhos, está autorizado. Decola pista no zero, curva direita, saída da El Leda, após BDEV, prosseguindo na Upper Whisk 50. Controle 119.8, aciona 5162. Aqui no pátio 3, pronto para ataque de decolagem, após o Federal. Docente, decolada onde, Michael? É do pátio 3, a intenção é radial 360, radial norte, mantendo 510 a gente. Vai decolar diretamente do pátio 3, docente, agora o aeronave da Sanja está rolando na pista. Afirmativo. Solo Salvador, TAM 3846 para o táxi 44 a bordo, 3 horas e meia de autonomia alterna Guarulhos. Confirmando, 4-4 a bordo, TAN 3486, livre táxi, Fiat Juliette Alfa, ponte espera, torre 118, sinal 612, que é negado 1014. Juliette Alfa, ponte espera, torre 1-0-1-4-3. Eco Mike Golf, confirmando 1.000 pés, decola a pista no 7, curva direita, corredor axé, controle 119.8, aciona 0134. O vento 090 graus, 179, decolagem autorizada diretamente para o Anorte, fora, fora do sol. Mike Brown, sou paciente, sou seguindo. Abordarei visual com o campo, Romeu Papatango. 3, controle 119.8. 1198, tá 3602, Magia. Controle Salvador, bom dia, tá 3602, decolado.